Você tem 16 recados novos. Para próximo recado, digite jogo da velha. Amor, hoje eu vou ficar até mais tarde no trabalho, tá? Qualquer coisa você me liga. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Amor, a gente precisa conversar, eu tenho que falar com você. Me liga. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Amor, não faz assim comigo não, por favor. Eu sei que você tá nervosa, eu sei que você tem razão. Eu fiz besteira, por favor, me atende. Não vai acontecer de novo. Por favor, amor. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Amor, por favor, me atende. Eu sei que eu fiz merda, eu tô arrependido. Não faz isso não. Não joga fora 8 anos. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Ela não significa nada pra mim. É só uma mulher que eu conheci no trabalho. Não planejei nada, não queria que nada acontecesse. Simplesmente aconteceu. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Hoje eu lembrei de como a gente se conheceu. Estava usando aquele vestido amarelo. A gente nunca mais saiu junto. Prometo que quando eu voltar pra casa, eu vou te levar pra um show daquele que você gosta. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Só pense nas crianças, por favor. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Eu prometo que foi só uma vez. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Oi, Ren. Eu tô te ligando o dia inteiro. Por que que você não atende? Eu tenho que falar com você. Me liga ou responda as mensagens, pelo menos. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Me perdoa, por favor. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Atende esse telefone. Tô cansado de ficar falando com essa máquina idiota. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Eu tô indo pra casa agora. É bom você tá lá me esperando. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Amor, agora olhando o celular eu vi que eu te liguei bêbado ontem. Desculpa. Prometo que não vai acontecer de novo. Amanhã é segunda. Me encontra depois do trabalho, por favor. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Amor, Hoje a polícia foi lá no trabalho. Eles não estão te encontrando. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com a gente? Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Para repetir, digite 1. Para apagar, digite 2. Para outras opções, digite 9. Recado apagado. Desculpa. Menu principal. Para ouvir seus recados, digite 1. Para personalizar sua secretária, claro, digite 2. Você não tem recados. Menu principal. Para ouvir seus recados, digite 1. Para personalizar sua secretária, claro, digite 2.